na Cultura FM Agora. Divirta-se com os clássicos. No programa de hoje, trechos do balé O Quebra-Nozes de Piotr Ilitch Tchaikovsky. A interpretação está a cargo da Orquestra do Balé da Cidade de Nova York e a direção é de David Zinman. Para iniciar, a abertura miniatura. Ouvimos a abertura miniatura do balé O Quebra-Nozes de Tchaikovsky com a Orquestra do Balé da Cidade de Nova York e a direção de David Zinman. Com os mesmos intérpretes do primeiro ato do balé, O Despertar de Maria e de Fritz, A Chegada dos Convidados, A Árvore de Natal, Marcha, Saída dos Convidados, O Sonho de Maria, A Batalha, O Quebra-Nozes e Maria Partem para o Bosque dos Pinheiros, Valsa dos Flocos de Neve. Thank you.

Ouvimos trechos do primeiro ato do balé O Quebra-Nozes de Tchaikovsky, com a orquestra do balé da cidade de Nova York e a direção de David Zinman. Ainda do balé O Quebra-Nozes do segundo ato, A Fada Açucarada, Danças Características, Chocolate, Dança Espanhola, Café, Dança Árabe, Chá, Dança Chinesa, Trepak, Dança Russa, Dança das Flautas de Bambu, Mamãe Gengibre e os Polichinelos, Valsa das Flores, Dança do Príncipe e da Fada Açucarada, Dança da Fada Açucarada, Final. Thank you. Thank you. Ouvimos o segundo ato do balé O Quebra-Nozes de Tchaikovsky, com a Orquestra do Balé da Cidade de Nova York e a direção de David Zinman. Entre em contato com o programa Divirta-se com os Clássicos. Escreva para o e-mail divirta@culturafm.com.br. Você ouviu? Divirta-se com os Clássicos. Cultura FM de São Paulo.